5-2, solo agora 17, direita, 1-2-1, décimo 9, solo, bem-vindo. 2-1-9, obrigado. Meia, cruzada a decolagem, 110 com 11. Decolagem para o 53. Solo Salvador, boa noite, azul 4071. Boa azul 4071, para Campinas, aguarde cópia, 360. E 360 para Campinas, aguarde cópia, teria a saída? Da El Leda Bridge. Israel Leda Bridge. Coisa 36, decolado de Salvador, agora às 19, controle 19-35, tenha um bom voo até a melhor terra do mundo. 19-35, até a volta, um abraço. É 352, ingresso a Juliette, portão 09. 09. Salvador, Webjet 5836, boa noite. Boa noite, submantenha 360, corrijo, 330, saída PUCA. 330, perfeita PUCA, 5836. 4071, pronto cópia. Azul 4071, no pronto cópia. Azul 4071, na escuta para cópia. Objeto 5836, passa 140, chama o centro em 12685, alterna 12545. Objeto 5836, controle. A escuta, prossiga. Chama Recife em 12685, alterna 12545. 268-5235-5836, já volto. ILS, Gol 604. 604, complete final ILS, chama a torre 1186. Torre 186, obrigado. Salvador, com 604. Torre 604. 604 avistado, cheque trem, pista livre, pouso autorizado na 10, 110 com 11. Livre pouso, baixado checado, 604. Salvador, muito boa noite. O TAM 3258, posição 04, voltando para Fortaleza. 370, copia o TAM 3258? Copia o 3258. 358, Fortaleza, nível 370, autorizado, via Perzulu 19. Decolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona 5551, frequência do controle 119, decimal 35. Ok, autorizado nível 370, Amperzulu 19, saída Momo, Froti. Decolada 10, com curva esquerda, posse, transporte 5551, 7935 ao controle 3258. Pronto para acionamento e pushback. Correto, 358, autorizado, chame táxi, ajuste 1011. Câmara táxi, 3258. Boa noite, Gol 1604, Livrão. 04, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette. Fala, boa noite, Web 5827, beleza? Queria você de salto, negativo, Web 5827, aguarde verificação junto ao centro Recife. São Salvador, Gol no 885, portão 612, está pronto, pushback e acionamento. Autorizado, Gol no 885, chame táxi. Apenas confirme, gentileza, o QNH? 11 agora. 11, obrigado. Gol no 8, 0800. Azul 4071, pronto, copo. Salvador, boa noite, Webjet 6748, informação Whisky. 6748, chegada Mari, vê se mantém a 2000 pés, ajuste 1090, vigilância. Chegada Mari, descendo até 2010, Web 6748. Boa, ITAP? Prezado, ITAP. Obrigado. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 5827, Galeão, autorizado, nível 340, via pelo Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona transponder 5553. Frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado, Galeão, nível 340, Lampo, do Whisky 50. Decola pistão na 0 com curva direita, saída da El, transição lida, BDEV 5553, transporte 119355. Portão 10, portão 1-0, chame pronto, feedback acionamento, ajuste 1-0, 1-1, web 5827. Gente, chamará 1-0-1-1, ajuste web 5877. Táxi, Gol no 885, 4 horas e 20, com fins 163 a bordo. Táxi Via Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 186, ajuste no 011, tem um bom voo, boa noite, 85. Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, grato, bom trabalho, 1011. Boa noite. Realmente 148, lanterna Recife, 3:32, 3258. 358 via Índia, vai aguardar para ingressar na Alfa, vai dar passagem ao Boeing da Gol. Após segue o mesmo, número 2 no ponto de espera. Quando pronto, torre 1186, ajuste no 011, tem um bom voo, boa noite, está 3858. Via Índia, aguarda da passagem, aguarda para ingressar na Alfa, segue o Gol, 1186 no ponto de espera da 103258. 4 visual com o Bang da companhia, próximo através do 612. Afirmo, tá visual, o Gol do 604. 604 tem passagem ao mesmo após ingresso a Juliette, portão 07. Após a aeronave, vai ingressar portão 07, o Gol do 604. Boa noite novamente. Uma autorização para Natal, se faz sentido a informação. Boa noite, 362, eu tenho 370 autorizado, copia. Afirma, prossiga com 370. 362, Natal, nível 370 autorizado, via Perzulu 10. Decolada 10, com curva esquerda, subida pouca, transição Zipar. Aciona 5550, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 370 para Natal, Perzulu 10, decola no 0, curva esquerda, Pucas e Par. Transponder é o 5550, controle 11935. Reta 362, chame pronto, pushback acionamento, ajuste agora 1011. 1011, chamará, estamos na posição 03. Colada 10, 110 com 10. Livre alinhagem, decolada pista no 0, gol no 885. Para o pushback para a meta, 5827, posição 10. Autorizado, 5827 no 10, chame táxi. Autorizado, para Controle Salvador, boa noite, gol no 404. Contato radar, chegada Mari, vê se mantém a 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-1, vigilância. 1-0, 1-1, 2 mil pés. Teria condições de executar o ILS WISC da 1-0, gol no 404? Afirmativo, então mantém a chegada da Mari até Itape, após Itape, voo encerra vindo 366 para a final do ILS WISC, gol 1404. Objeto, gol 1404. Objeto 6748, autorizado ILS X-Ray, forma ajuste agora 1090. Afirmativo, autorizado procedimento X-Ray, o ajuste 1010, o F6748. Confirmando a informação, o ajuste agora 1010, 1011, o 6748. Ok, corrigido, 1011, o F6748. 785, decolado da Vado Aguardes 41, meu controle 6935, voo. 1935, boa noite. Salvador, muito boa noite. Gol no 885, perfil da El. 885, vigilância, submantenho 360, voo direto da El da presente. O ar da El da presente, 360, acender, gol no 885. Oito, decolado agora, 43, controle 10935, morro. 1935, tá, 3858, bom trabalho, pessoal. Salvador, boa noite, tá, 3858, decolou cruzando 1500. 3858, boa noite, saí da Momo, submantenho 370, vigilante. Saí da Momo, sobe 370, tá, 3858. Salvador, boa noite, é o TAM 3152, centro de informação WISC, autorização Maceió. 352, boa noite, Maceió, tenho 330 autorizado, copia. Ativo, 330. 2 autorizado Maceió, nível 330, via pelo WISC 58 até Orago, apoio direto Maceió. Decola da 10, após a decolagem curva à esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5557, frequência do controle 119.35. Centro autorizado 330 para Maceió, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da Puca, transição Caju 5557, com transponder e o controle 119.35, então 3152. 109, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 1011, então 3152. Vamos lá. Para o táxi, objeto 5827 com 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com o fim. 108 a bordo? 108 a bordo. Tente copiado, web 5827, autorizando táxi via pátio, após Juliette Alfa, ponto de espera pista 10, torre 186. Ajuste de altímetro 10111, tenha um bom voo e boa noite. Cliente Libitax via pátio, Juliette Alfa, pista 10, ponto de espera 186, ajuste 1011, objeto 5827. Solo, 3362, 03, puxa, back acionamento. 3 está autorizado, 3362, chame táxi. Se autorizado, 3362, chame táxi. 748, complete final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, obrigado, até já, Web. É. Salvador, boa noite, Webjet 6748, aproximação da 10. Mensagem 48, boa, reporta para o Sonista. Vai reportar, Web. Ok, o 5827, estou com o tráfego da companhia, agora 2 milhas do externo. Seu condições de agilizar a linha de decolar separada? Positivo, agiliza decolando o Webjet 57. Autorizado, agilizando 110.8. 110.8, vai agilizar o Webjet 57.